14º volume da obra. Os governos não são culpados do sofrimento do povo. A união do povo com os governos racionalmente. A aquarela racional, o hino racional, não tarda a sair. Daqui a um pouquinho, o hino racional é o hino universal, por ser racional. Este hino entoa tudo quanto é de racional, somente racional. É um hino de vibração pura, limpa e perfeita, de vibração racional. É o hino da verdadeira paz, da verdadeira alegria, da verdadeira harmonia, da verdadeira comunhão racional entre todos. Uma comunhão só, racional. Este hino grandioso, universal, tem nele a maravilha racional. Todos entoando um hino só, e daqui a pouquinho, todos ouvindo o hino racional. Hoje, todos que estão dentro da fase racional, conhecendo o encanto e o desencanto. Todos desencantados da vida de animal racional. Hoje, todos desencantados racionalmente, sabendo o porquê da existência do mundo e o porquê da existência de tudo que existe no mundo de matéria. Sabendo de onde vieram e como vieram. Sabendo para onde vão e como vão. Hoje, estão todos dentro da fase racional. O pensamento é outro. A conversa é outra. O sentimento é outro. É racional. Só entoa dentro de si, dentro do seu eu, o que é racional. Pensa racionalmente. Vive racionalmente, porque sabe por que vive. Com a persistência na leitura, lendo e relendo para se desenvolver racionalmente. E depois de desenvolvido, nascendo a vidência racional. Vendo tudo quanto é de racional. Completando-se o desencanto, porque está vendo o seu verdadeiro mundo de origem e se comunicando com ele. Então aí, completamente desencantado da vida do nada. E assim, todos agora mais alegres do que nunca, mais satisfeitos do que nunca, e vindo a seguir o clamor de todos. Um festejo racional para a despedida da vida da matéria, a despedida do encanto, a despedida da fase de animal racional. Todos alegres e satisfeitos, porque chegaram no fim da existência do mundo. A satisfação é grande. Todos alegres, todos com seus cânticos mais diversos racionais e dizendo... É verdade. Até que enfim ficamos livres do mal para sempre. Até que enfim tivemos a solução desta vida e a solução deste mundo. Era até uma vergonha nós vivermos como vivíamos, de aparências, de falsas realidades, de fantasias e de ilusões. É até uma vergonha o modo como o animal racional vivia. Vivia de aparências, sentindo uma coisa e aparentando outra. Vivia mentindo para si mesmo a vida inteira. Vivia fingindo, fantasiado de ilusões. Vivia mentindo para si mesmo e mentindo para os demais, por viver de aparências, por viver uma vida artificial. Era uma vergonha viver assim. Muitos sentiam vergonha de serem assim, de viverem assim, de fingimento e falsidade, mentindo a vida toda. Então, até que enfim chegou o fim de tudo que não prestava. Para que presta a matéria? Para nada. Aparentemente, parece tudo ser. Mas aparências não são verdades. Então, para que presta a matéria? Para nada. E por isso, começa do nada, acaba em nada. Por si mesmo, se destrói. Assim, muitos dizendo, é verdade, até que chegou o fim da vida do nada, até que chegou o fim do nada, até que chegou o fim destas misérias todas, até que chegou o que todos imploravam e o que todos precisavam, que era conhecer o seu mundo de origem e voltar para o seu mundo de origem, de puros, limpos e perfeitos. Até que chegou o que todos procuravam, o bem verdadeiro de si mesmos, o bem eterno, a felicidade eterna e a paz eterna. Todos, mais do que maravilhados de satisfação e dizendo, não há palavras que possam agradecer tamanha magnitude racional. Não pode haver palavras. Tudo isto foi apenas a livre e espontânea vontade de entrarem pelo pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso. E o resultado foi esse, de irem dar esse passeio aí embaixo e ficarem, pelas transformações que passaram, desconhecidos de sua origem. Então, não há o que agradecer, porque todos tinham um dia que saber o porquê ficaram assim. Hoje está aí em suas mãos o porquê ficaram assim, de onde vieram e para onde vão. Vieram do mundo racional e estão agora de volta para o lugar de onde saíram, o mundo racional. Foram dar uma voltinha até aí a matéria, pela livre e espontânea vontade. Hoje, encontram-se todos já dentro do mundo racional. E foram parar aí desse jeito, tão naturalmente. A causa desse corpo de matéria fluídica, elétrica e magnética já está no mundo racional. A causa desse efeito, porque não há efeito sem causa. Se existe esse corpo de matéria, é porque existe a causa, que é o corpo fluídico, que é a causa do micróbio e a própria causa do corpo. Hoje o contentamento é de todos, não é para menos, é muito grande. Todos vivendo conscientemente, completamente despreocupados e sossegados por estarem dentro do mundo racional, na estrada racional, que é a fase racional. Então agora, só falta a muitos a vidência racional. É só ler e reler para obter a vidência racional, por meio do desenvolvimento racional. Daqui mais um pouco, todos estarão com a vidência racional. E aí, todos sendo orientados racionalmente, recebendo todas as orientações precisas para o equilíbrio racional. O mundo se tornando um verdadeiro paraíso, um paraíso racional, por todos viverem em contato com o mundo racional, conversando com seus irmãos e fazendo conferências com eles. Para isto, é preciso ler e reler, para se lapidarem e se prepararem racionalmente. Saíram do mundo racional e todos agora dentro do mundo racional. Vejam a modificação da fase que terminou, de animal racional, para a fase que chegou no mundo, a fase racional. A fase racional é a fase consciente. Terminou a fase inconsciente, que é a fase de animal racional. Que modificação brilhante! De negativos, que eram, para positivos, que agora são, na fase consciente, racional. Todos agora viverão com prazer de viver, por viverem racionalmente, felizes e contentes. Todos brilhando racionalmente, todos se entendendo racionalmente, todos se entendendo conscientemente. Que felicidade! A felicidade verdadeira, a felicidade consciente, e não essa felicidade aí, do animal racional. A felicidade inconsciente, que é uma felicidade só no nome, por ser negativa. Todos vivendo aí na Terra, mas já dentro do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Por estarem em contato com o mundo racional, orientados pelo mundo racional. Vejam o dia de amanhã como é tão brilhante racionalmente. Tão brilhante e com uma diferença muito grande. E assim, o melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos, para conversar com o racional superior e com os seus irmãos do mundo racional. O melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos. Chega de perder tempo com asneiras, com bobagens, com futilidades e com coisas sem proveito. Chega de perder tempo. O tempo agora é racional. E para que possuam a vidência racional o mais depressa possível, é o livro nas mãos, que é o melhor passeio e a melhor distração. Chega de tanta bobagem, de quando eram inconscientes. Agora não são mais inconscientes. Agora são conscientes. E quem erra com consciência sofre dobrado. Chega de perder tempo. Acham pouco o tempo que perderam? Para quê? Para sofrerem como já sofreram? Ainda querem continuar a perder tempo com futilidades, com leviandades, com distração da lama, que nada adiantam, que só embrutecem e corrompem? Livro nas mãos, para possuírem a vidência racional o mais depressa possível e terem contato com seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Não são mais animais racionais para viverem de ilusões. Agora estão na fase racional, a fase consciente, e o consciente não perde tempo com coisas do inconsciente. Quando eram inconscientes, está bem que perdessem tempo com ilusões, com futilidades, com asneiras e com bobagens. Pois o inconsciente dava valor àquilo que não tinha valor por ser inconsciente. Prezava isto ou aquilo por ser inconsciente. Mas agora não são mais inconscientes. Agora são conscientes. E tem que se colocar dentro da fase em que estão, a fase racional. Não podem mais proceder como um inconsciente, porque estão dentro da fase racional. A linha racional é a linha consciente. E dentro desta linha, o melhor passeio e a melhor distração é o mundo racional. É no mundo racional, é no mundo de origem, passear no seu mundo de origem, no mundo racional, distrair-se com seus irmãos racionalmente. A distração racional é outra, só lhes faz bem, só os dignifica e só os equilibra racionalmente. O melhor passeio é o mundo racional, o seu mundo de origem. Então, livro nas mãos, que o melhor passeio e a melhor distração é no seu mundo de origem, o mundo racional. Para que vão perder tempo com a parte negativa? Parem com isto. Acham pouco que já sofreram? Querem sofrer mais? É contigo mesmo que eu estou falando. Já sofreste tanto e ainda vais te distrair com as coisas negativas, com coisas supérfluas, com coisas idiotas, com ilusão de ótica, com banalidades, com bobagens, com asneiras, com passeios negativos, com passeios de bobo, com passeios inconscientes, de bicho, que sempre perderam tempo para sofrer como sofriam. Chega de negativismo. Agora estão na fase consciente e o melhor passeio é no mundo racional. Para fazer este passeio é o livro nas mãos. A melhor distração é no mundo racional, no seu mundo verdadeiro de origem. Não há melhor distração do que esta. Mas o bicho é assim mesmo. E por isso, olha como vivia na categoria de animal. Vivia de mal a pior sempre. Chega de pensar como animais inconscientes. Agora são conscientes. Mas tem bicho teimoso, rebelde, que abusa do livre-arbítrio. E por causa de abusar do livre-arbítrio, é que aí estão, penando. Chega de perder tempo com o negativismo. Racionalmente, todos vencendo. E animalmente, todos vencidos. Animalmente, para os que estão fora da fase racional. Ainda como remanescentes da fase de animal racional. Então, como animais racionais, todos sendo vencidos, porque é uma fase que já se acabou. E seus feitos, que são os animais racionais, estão também em liquidação. Estão todos vencidos, e na fase atuante, a fase racional, todos vencendo racionalmente. Os feitos remanescentes da fase que foi extinta, a fase de animal racional, serão extintos também, eliminados, porque a fase já acabou há muito. Então, quem estiver ainda na fase ou na categoria de animal racional, estão em extinção, porque a fase já foi extinta. Todos em liquidação, porque a fase já foi liquidada. Vão ser liquidados pelos próprios astros e pela própria natureza, que estão incumbidos de sua eliminação ou de sua destruição. A fase já se acabou e ficaram os feitos, que são os animais racionais. Agora, os próprios astros da natureza acabando com o animal racional, como acabaram com a fase de animal racional há muito. Então, é melhor que todos reconheçam que estão em liquidação. E por isso, está aí a fase do salve-se quem puder. A fase que amparava o animal já se acabou e ele ficou desamparado da fase, entrando em colapso e ficando nessa situação de salve-se quem puder. Está aí a fase que já entrou há muito, a fase racional, para que todos conheçam a evolução do mundo e as suas mudanças, e entrem para a fase que está imperando, para ficarem amparados pela fase racional e guardados pelo mundo racional. Aí sim, encontrarão o que estão à procura, a verdadeira paz, o verdadeiro sossego e a verdadeira felicidade. Ao passo que na fase que está sendo liquidada, a fase de animal, todos correndo o risco de a qualquer momento, em qualquer lugar, serem liquidados sem esperar. A fase de animal racional acabou-se. Ficaram desamparados, ficaram sem garantias. E aí é como se vê, todos tontos. Ninguém sabe o rumo que deve tomar para ter paz e sossego. Ficaram nessas condições sem garantias de espécie alguma. Eis a razão de salve-se quem puder. A fase do fogo, onde tudo pega fogo. Qualquer coisa é tiro. Qualquer coisa se mata à toa. Então, sem garantias de espécie alguma, por a fase de animal racional ter-se acabado. Esta é que é a causa da situação universal, a causa do sofrimento se multiplicar no animal racional. A causa é a fase de animal racional ter-se acabado. Entrou outra fase, que é a fase racional. Então, todos, sem perca de tempo, têm que tomar conhecimento e reconhecimento da fase que já chegou a muito, que é a fase racional, para encontrarem o seu verdadeiro equilíbrio e o equilíbrio de todos universalmente. O equilíbrio perdido por a fase de animal racional já ter se acabado. Então, ficaram todos desequilibrados, todos tontos, como está aí o salve-se quem puder. Multiplicaram as ruínas de todos. Ninguém tem mais garantias. Todos com medo. E não é para menos. A causa de tudo isto é a fase que vinha governando e imperando ter-se acabado. Não há sofrimento sem causa. Agora, muitos que não conhecem e não sabem, julgam e pensam que são maus administradores. Não. O mal que vai pelo mundo afora não é dos seus administradores. Porque todos os administradores procuram o bem e a felicidade do seu povo. Todo administrador procura a paz, a alegria e o bem-estar do seu povo. Muitos pensam que a culpa do desequilíbrio do mundo são os maus administradores. Não, é da própria natureza. É uma coisa natural, a modificação que fazem. Foi extinta a fase de animal racional e entrou a fase racional. Mas, por não terem conhecimento da fase que entrou, é que estão em colapso. É que houve o desequilíbrio de todos. E daí as ruínas se multiplicaram. A fase racional entrou, foi divulgada, mas houve pouca divulgação e nem todos tomaram conhecimento como estão tomando agora. Todos devem, o mais depressa possível, tomar conhecimento da fase racional, que está imperando, para que fiquem amparados pela fase e pelo mundo racional, e passem a viver tranquilos, felizes e contentes. O mundo já passou por uma infinidade de fases. A fase dos imperadores, a fase dos reis, a fase dos governadores, a fase dos sábios que governavam e orientavam, a fase dos chefes de tribos. Todas essas fases já se passaram. A fase de chefe, chefe desse povo, chefe daquele povo. O mundo já passou por uma infinidade de fases, até que chegasse no seu lugar verdadeiro. Vieram passando por essa lapidação para se prepararem. Havia a lapidação para completar a fase racional. Então, tratem de fazer a propaganda para que tomem conhecimento da fase racional, para que consigam salvar ainda esse grande rebanho universal. O mundo sempre passou por essas evoluções. Houve a fase que viviam nus, a fase que começaram a usar tangas, a fase que começaram a usar roupas, a fase que começaram a aperfeiçoar as vestes, a fase que eram gagos, a fase que falavam cantando. Já houve uma infinidade de fases para a lapidação do animal racional. A fase que usavam roupões, a fase que andavam nus. Já passaram por uma infinidade de fases. E a fase de animal é uma fase passageira também, como as outras, até que chegasse ao conhecimento do seu verdadeiro natural, a sua verdadeira origem, até que chegasse ao conhecimento o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, não estão vendo que tudo que existe tem a sua origem, provém de sua origem? Ninguém nunca soube a sua origem. Ninguém nunca conheceu a sua origem. Estão conhecendo agora, na fase racional. Estão conhecendo agora o seu verdadeiro mundo de origem e como se comunicar com ele. E todos de volta para o seu verdadeiro mundo. Está aí a fase que é a última fase da vida da matéria, a fase racional. Para que todos voltem ao seu mundo de origem, o mundo racional. Muitos viviam à procura do rumo certo, sem o encontrar, e iam para o Espiritismo. Espiritismo é um ponto para a lapidação do animal, para lapidar o animal. Os habitantes do espaço trabalhando para a lapidação do animal racional. Inventaram até o Espiritismo racional. Hoje, todos no seu verdadeiro mundo de origem, por estarem na estrada do seu verdadeiro mundo de origem, a estrada racional. E uma vez na estrada do seu verdadeiro mundo de origem, estão dentro do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. O mundo verdadeiro da origem do animal racional, ou seja, aparelho racional. Então, há necessidade de todos fazerem a propaganda, de anunciar o que chegou ao mundo, o que chegou no mundo, a fase racional, o conhecimento racional, para a salvação do animal racional, que ignora semelhante acontecimento natural da natureza. O animal racional vem se arrastando desde longa data, em multiplicação de sofrimento e padecimento. Como vocês estão vendo, todos sofrem, cada qual do seu jeito, de sua forma, de sua maneira. Uns mais, outros menos, e outros que não resistem mais. O sofrimento é universal, até que chegou a fase racional. Então, aí sim, eliminado todo o sofrimento do corpo e todo o sofrimento da vida, por estarem na estrada certa do verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Viviam na categoria de animal, sem saber o porquê da categoria, sonhando com a vida do mal, com a vida das aparências, com a vida das fantasias, com a vida das artes, e julgando todos estarem muito certos. O certo sempre por encontrar, sempre todos por acertar. E por isso viviam todos de experiências, na incerteza de tudo, na dúvida de tudo, na esperança de tudo, vagando desse jeito, agonizando, agoniados com tantas preocupações. Já sentiam que a vida de todos era uma vida de liquidados, que todos estavam sendo liquidados, ou a caminho da liquidação total. Já há muito sentiam isso. Já sentiam a situação, o drama, e diziam: como é que pode ser isto? Nós estamos abandonados por Deus. Será que Deus não está vendo tanto sofrimento no mundo? Estamos abandonados no mundo. Não sabiam. Viam a situação, mas não sabiam o porquê da situação. Hoje estão sabendo. A fase que os amparava, a fase de animal racional, já se acabou há muito. A causa é esta. A causa desse sofrimento todo é a fase ter se acabado. Não conheceram a fase que entrou, a fase racional. Se conhecessem, não se dava isto. Para ver que muitos já enxergavam a situação calamitosa do mundo. Todos se alimentando com as ilusões, com as esperanças, e tudo ficando na esperança mesmo, que é a última que morre. Todos querendo endireitar, e quanto mais faziam para endireitar, tudo se multiplicava ao contrário. Então, acabavam dizendo, não há quem dê jeito nisto. Vejam a situação do animal racional em liquidação total, se não conhecessem já a fase racional. Para conhecer está dependendo de quê? De você, que está aí sabendo a gravidade do mundo e a gravidade da situação. Bote essa moleza para o lado, essa vergonha para o lado, esse descanso para o lado, e trate de fazer a propaganda que é o seu dever. Você é muito descansado. Cadê o cumprimento do dever? Cadê a propaganda de porta em porta? Bote essa vergonha para o lado. Vergonha de fazer bem ao seu próximo? Fazer o bem dignifica. Vocês estão numa espécie de egoísmo. Estão fazendo uma propagandazinha, uma propaganda de nada, uma propaganda de um efeito muito resumido. Propaganda é propaganda mesmo. Você é muito descansado, muito comodista, só quer saber de si mesmo. Qual foi o dia que você tirou para fazer a propaganda? Qual foi? Porque é egoísta. Mas perde com isto, e perde muito, porque não está cumprindo com o dever racional. Perde muito por seu comodismo. Só quer saber é de si mesmo. Você é egoísta. Faz a propaganda, mas a propaganda que faz não tem realce. Qual é a divulgação para todos conhecerem? Qual é? Nenhuma. Então, o que está adiantando com essa propagandazinha insignificante? Não está adiantando nada. É por isso que os seus irmãos estão agonizando, devido ao seu comodismo. Não cumpre com o dever como deve e prejudica os outros. O resultado é que se prejudica também. Não cumpre o dever como deve. A propaganda é propaganda mesmo. É sair para a rua de porta em porta, como fazem os bíblias, como fazem os espíritas, como fazem os católicos, como fazem os demais. Isto é que é propaganda. Mas são comodistas e se prejudicam com esse comodismo. São egoístas. Tem vergonha de fazer bem aos outros. Tem vergonha de salvar o seu próximo. Propaganda de porta em porta é que é propaganda. Mas são comodistas e se prejudicam com este comodismo. São egoístas. Tem vergonha de fazer bem aos outros. Tem vergonha de salvar o seu próximo. São comodistas. E é por causa do seu comodismo que o animal racional está aí, penando. Quem falta com o dever fica em falta. Perde muito com isso. Se prejudica muito com isto, por não cumprir com o dever de salvar o seu próximo. São egoístas. Trabalham a semana toda para si mesmo. Só querem saber de si. Não tiram um dia para cumprir com o dever racional de salvar o animal racional. Não tiram um dia para salvar ninguém. E dizem que estão cumprindo com o dever, por fazerem essa propagandazinha insignificante, que não corresponde a nada. Esses, assim, custarão muito a se imunizar, porque vivem em falta. E quem falta, fica em falta. Pensa que merece e não merece. Pensa que merece. Onde está o dever cumprido? Essa propagandazinha insignificante? Isso nada adianta. Os católicos, os bíblias e os espíritas têm mais amor à filosofia deles e, por isso, tiram dias para andar de porta em porta. Vítimas da fé, não são servidos em coisa alguma. Agora vocês são mal agradecidos, ingratos, porque têm sido beneficiados, são beneficiados e não correspondem à altura. Vivem em falta, e quem vive em falta fica em falta. Não se imuniza nunca, por ser um péssimo colaborador racional, em benefício do seu próximo. Essa propagandazinha não adianta coisa alguma. Qual é o resultado? Qual é a repercussão? Nenhuma. Uma propagandazinha local. E depois dizem, e ainda têm coragem de dizer, que estão fazendo por onde. Os bíblias estão numa filosofia perdendo tempo e são mais honestos e corretos. Os espíritas e os católicos que saem de porta em porta pregando a sua filosofia. E você, com a verdade, e não sabe pregar a verdade? É egoísta e, por isso, não tira um dia para fazer a propaganda para salvar ninguém. Os 6 dias da semana são poucos para pensar em você. E ainda tem coragem de dizer que está fazendo por onde merecer, em falta grave dessa maneira. Você só quer saber de você. Primeiro você, segundo você, terceiro você e sempre você. O resto que se arranje. Por isso nunca tirou um dia para salvar ninguém. Todos os dias são poucos para tratar só de você. Esses, assim, são os maus colaboradores e pensam que são bons colaboradores, procedendo assim horrivelmente dessa maneira, em falta grave com a colaboração racional, com o dever de fazer propaganda para salvar o animal racional, que está em liquidação. É o caso de quem está com a sua barriga cheia, não é? O resto que se arranje. Assim pensam os egoístas, que só querem saber de si. Egoístas, sim. Qual foi o dia que você tirou para fazer propaganda, para salvar o animal racional? Qual foi o dia? Para futilidades, já tirou muitos dias. Vejam o quanto estão em falta grave. Em falta com o dever de fazer propaganda para salvar o seu próximo. Estão fazendo, sim, uma propaganda, mas uma propagandazinha que não tem repercussão. Precisa uma grande propaganda para chamar a atenção do animal racional, que desconhece a sua situação, que desconhece estar em liquidação. É o caso de dizer que você só tem pena de você, o resto que se arranje. Cadê o dever cumprido? Os comodistas não têm tempo de cumprir com este dever racional de porta em porta. Os comodistas não têm tempo de fazer a propaganda de porta em porta. Os bíblias têm. Os católicos têm. Os espíritas Tem. E os de outras filosofias também. Só os que conhecem a verdade das verdades é que não têm. São comodistas ou não são? Estão errados ou não estão? São merecedores da imunização racional com este procedimento? Com este comodismo? Para um passeio estão prontos. Para a leviandade tem tempo. Só para fazer propaganda de porta em porta é que não tem tempo. Tem vergonha de fazer bem, de salvar o seu próximo. Esses são os verdadeiros egoístas. Trabalham a semana toda para si mesmo e não têm tempo para tirar um dia para salvar ninguém. Só querem saber de si e mais ninguém. Só querem ser servidos pelo conhecimento, pelo racional superior, que sou eu. O resto, que se arranje. Assim pensam os egoístas, que fazem uma propagandazinha de nada pessoal e acham que estão fazendo muito. São os verdadeiros egoístas. Imunizam-se os obedientes. Os desobedientes, não. Não são merecedores da imunização racional. São vaidosos, são comodistas, são descansados. Não cumprem com o dever de fazer propaganda para salvar o seu próximo como devem. Nem eu chamando a atenção, nem eu recomendando, continuam na mesma, com o mesmo comodismo. Então, o que querem do racional superior? O que querem da imunização racional deste jeito? Não querem nada, por custarem a cumprir com o dever de fazer propaganda deste conhecimento, com este vaguíssimo dever. Os comodistas são assim mesmo. É venha a nós e ao vosso reino nada. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu e sempre eu. O resto que se arranje. Por isso, nunca tiraram um dia para fazer a propaganda. Nunca tiraram um dia para salvar ninguém. Nunca tiraram um dia para fazer propaganda de porta em porta. Não tem tempo. Para passeios tem tempo. Para futilidades tem tempo. Para asneiras e bobagens tem tempo. Ainda tem coragem, e muita coragem, com essa cara dura, de dizerem que estão andando direito, que estão fazendo tudo para andar certos. Estão muito certos mesmo. Ainda querem possuir a vidência racional. De que jeito? De que forma assim desse jeito? Nunca. A vidência racional é para os obedientes. É para os que fazem por onde. É para os que respeitam a imunização racional. É para os que respeitam o conhecimento racional. É para quem respeita o racional superior. Se vocês respeitassem, há muito estariam de porta em porta, fazendo a propaganda. Já foram advertidos, já foram chamados a atenção que existem outros modos e meios de fazer divulgação. Faltando ao respeito com o racional superior, estão faltando com o respeito ao conhecimento racional. Como é que querem e se acham com o direito de possuir o que não têm direito de possuir, que é a vidência racional? Pois se não estão respeitando as ordens do conhecimento, como é que podem contar com o conhecimento? Não estão respeitando as ordens do racional superior, que sou eu, respeitando o conhecimento que sabem. Então, onde está o seu merecimento? Pensar que merece é uma coisa, e fazer por onde merecer é outra. O pensar é muito vago. Colaboram de um jeito, mas não colaboram de outro. Tem que colaborar de todas as formas, de todos os jeitos, e de todas as maneiras. A colaboração racional é uma colaboração conjunta, é uma colaboração total, é uma colaboração comum para todos. Os católicos, os bíblias, os espíritas são mais sinceros e respeitadores da doutrina ou da filosofia que servem, e por isso fazem propaganda de porta em porta. Mas vocês não são sinceros e não são respeitadores, e por isso não respeitam o dever de fazer propaganda de porta em porta. Já foram chamados à atenção, mas não têm tempo. Porque não são sinceros e não são respeitadores como pensam. Senão, não seriam chamados a terceira vez à atenção. Isso é com todos que não estão com os livros nas mãos, dentro da fase racional, amparados pela fase racional e com esse procedimento indigno. Agora, o grito dos libertos da fase de animal racional. Libertos pela fase racional, pelo conhecimento racional, do mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Hoje, o grito dos libertos da fase de animal racional, que estavam nas condições de salve-se quem puder, sem saber por quê. Hoje, sabendo o porquê, sabendo a causa de todos esses males e todos tomando suas providências dentro da fase racional, para que sejam guardados pela fase, amparados pela fase, orientados pela fase, e tudo dê certo na vida de todos racionalmente. Vejam que não há efeito sem causa. Se assim estavam sofrendo, penando e agonizando, tinha que existir uma causa. E a causa foi a fase de animal racional já ter se acabado há muito. Então, ficaram desamparados da fase e entraram em colapso e fracasso total. Como aí estavam, desorientados todos, sem uma orientação básica para se basearem e se equilibrarem racionalmente. Faltando a todos a orientação que aí está, a orientação racional, para o equilíbrio de todos universalmente, o equilíbrio racional. Já podiam conhecer há mais tempo a fase racional, mas os devedores não têm tempo de fazer propaganda. Os maus colaboradores só têm tempo para cuidar de si mesmo, de passear, de extravagâncias fúteis, e nunca têm tempo de cumprirem com o dever de fazer propaganda de porta em porta. Têm vergonha de fazer bem ao seu próximo. Têm vergonha de anunciar o bem. Têm vergonha de salvar os outros. Não têm tempo. Só têm tempo para tratar de si mesmos, de suas conveniências e de suas extravagâncias. Esses são os egoístas e os comodistas, que só querem para si, o resto que se arranje. Esses ainda têm coragem de dizer que estão andando certos. Certo é se cumprisse com o dever de fazer propaganda de porta em porta. Têm vergonha de fazer bem ao seu próximo. Têm vergonha de anunciar o bem. Têm vergonha de salvar os outros. Não tem tempo. Só tem tempo de tratar de si mesmo, de suas conveniências e de suas extravagâncias. Esses são os egoístas e os comodistas que só querem para si e o resto que se arranje. Esses ainda têm coragem de dizer que estão andando certos. Certo é se cumprisse com o dever de fazer propaganda de porta em porta para salvar o seu próximo. É por isso que tem demorado para todos terem conhecimento, por causa dos egoístas, dos que não respeitam o conhecimento racional, dos que não respeitam o racional superior, dos que não respeitam o dever de fazer propaganda, dos maus colaboradores. Fazem uma insignificante propagandazinha entre esses ou aqueles e acham que estão fazendo muito. Só querem ser servidos e são mal agradecidos. Só querem venha a nós e ao vosso reino nada. Só querem ter a proteção e a solução dos seus casos e a obediência para quando tiverem tempo. Não respeitam e não obedecem e querem contar com a imunização racional, assim desse jeito. Como é que podem? De jeito algum. Ficam marcando passo por não cumprirem o dever de fazer propaganda de porta em porta. Os católicos, os bíblias e os espíritas são mais sinceros e respeitam a sua filosofia. Cumprem o dever de fazer propaganda de porta em porta. Agora, quem está com a verdade das verdades não cumpre o dever de fazer propaganda de porta em porta. Tem vergonha. Não tem tempo. Tem vergonha de salvar o seu próximo. Tem vergonha de anunciar o bem, de levar o bem na porta do seu próximo. Não tem tempo. Só tem tempo de tratar de si mesmo. E o resto, que se arranje. Esses assim, ainda dizem que estão andando direito, prejudicando o seu próximo, por não cumprirem com o dever de fazer propaganda, fazendo o mal do seu próximo, por não cumprirem o dever de fazer propaganda. Já foram várias vezes alertados e chamados a atenção, e continuam na mesma. O que é que esperam do racional superior com essa rebeldia e com essa desobediência? O que é que esperam? O que é que esperam com essa falta de respeito? O que é que esperam com essa falta de atenção, com essa falta de colaboração e com essa falta de respeito? Se respeitassem como pensam que respeitam, já há muito, por terem sido chamados a atenção, estariam fazendo a propaganda de porta em porta para salvar o animal racional que está em liquidação, como está aí o salve-se quem puder. Os obedientes podem contar com a imunização racional e com o racional superior, mas os desobedientes não contem. Não contem mesmo. São indignos de terem os livros nas mãos. Não respeitam e, por isso, não obedecem. Não são sinceros. São desonestos com o conhecimento que têm. São desonestos com o conhecimento racional. E um desonesto não pode contar com a imunização racional. Estão em falta gravíssima consigo mesmo. Tem tempo para passear, tem tempo para futilidades, tem tempo para leviandades, tem tempo para o que não presta, tem tempo para perder tempo, mas não tem tempo para fazer a propaganda de porta em porta. Não tem tempo para respeitar as ordens do conhecimento racional. Esses são considerados indignos, e o indigno não conta com a imunização racional. Não respeita nem obedece. Lê por ler. Tem os livros nas mãos por ter, mas não obedece nem respeita. Então, não pode contar com a imunização racional. Qual foi o dia que você tirou para fazer propaganda? Qual foi o dia? Você é um grande egoísta. Primeiro você, segundo você, terceiro você, sempre você e o resto que se arranje. Quais foram os dias que você tirou para cumprir o dever racional de fazer a propaganda de porta em porta. O que adianta ter o conhecimento nas mãos, não respeitar esse conhecimento, não obedecer às ordens desse conhecimento, nem o que esse conhecimento determina? O que adianta ter esse conhecimento em suas mãos? Não adianta nada. Morre e torna a nascer aí, porque não tem tempo de cumprir o que o conhecimento racional determina. Está em falta com o conhecimento e não pode contar com ele. Morre e torna a nascer aí. Então, é só vem a nós e ao vosso reino, nada? O conhecimento racional, do mundo racional, puro, limpo e perfeito, é para ser encarado assim, dessa forma, com o maior desprezo às ordens que determina o conhecimento, que é de fazer propaganda de porta em porta? Assim acontece com as pessoas levianas. Estão pensando que o conhecimento racional é um conhecimento leviano, tanto faz como tanto fez, por fazerem uma simples propaganda que não tem repercussão nenhuma. Acham e pensam que estão fazendo muito, sem fazerem nada. Não têm coragem de perder um dia, como nunca tiveram, para fazer propaganda de porta em porta. Cadê o seu respeito ao conhecimento? Diz que tem, mas não prova. Diz que respeita, mas não prova. Não respeita e não dá provas. E por isso, não estão cumprindo com o dever. O tempo é pouco para você tratar de você mesmo. Já foram advertidos. Já foram chamados à atenção e ficaram na mesma. Não levaram em consideração. Cadê a propaganda de porta em porta? Cadê a propaganda de outras maneiras de divulgação? Tem tantos meios de divulgação. Cadê? Vejam o quanto estão em falta consigo mesmos. E os faltosos, o que é que acontece? Estão com os livros nas mãos e não adianta nada. Morre e nasce aí outra vez, para sofrer mais um pouco. O que tem sofrido até agora é muito pouco, e por isso não respeitam e nem obedecem ao mundo racional. Não obedecem ao mundo racional, senão há muito cumpririam o dever de fazer propaganda. Mas propaganda mesmo, não essa propaganda, essa propagandazinha aí, que não tem repercussão nenhuma. Veja o quanto você está em falta, e todos que assim estão procedendo, sem preocupar de salvar os seus irmãos, que estão em liquidação, por a fase de animal racional já ter sido liquidada há muito. Hoje, vem a liquidação dos seus feitos, que é o animal racional. Veja se agora toma vergonha, para não ser chamado atenção outra vez. Já desde o primeiro livro que vem sendo chamados à atenção para o dever de fazer propaganda. E nos demais livros. Como fazer propaganda? Não essa propagandazinha que não tem repercussão. A repercussão é muito insignificante. E acham que estão fazendo muito. Não estão fazendo nada. Propaganda é propaganda mesmo. Divulgação é divulgação mesmo. E para que todos conheçam, é preciso divulgar a todos, por todos os meios de divulgação. Estão esse tempo todo marcando passo com os livros nas mãos. Marcando passo porque não estão adiantando nada. Não estão respeitando e cumprindo as ordens, como devem ser cumpridas, e julgam e pensam que estão certos. Os católicos, os bíblias, os espíritas são mais sinceros nas suas filosofias, são mais obedientes nas suas filosofias. Têm amor as suas filosofias, e por isso saem de porta em porta a fazer propaganda de sua doutrina. E os que estão com a verdade das verdades para salvar o seu próximo recusam-se. Nunca tiraram um dia para fazer a propaganda de porta em porta. Estão com o conhecimento nas mãos, mas o que é que adianta? Nada, porque não respeitam e não obedecem. Então, não adianta nada estar com o conhecimento e os livros nas mãos. O resultado é que morre e torna a nascer aí, porque é rebelde e desobediente, por brincar com a verdade das verdades, por brincar com o mundo racional. Tanto está brincando que não respeita o conhecimento. Cadê o dever de fazer propaganda de porta em porta? Cadê? O dever de fazer propaganda de porta em porta é o dever social, associando-se às famílias ao conhecimento, cientificando-as da grande descoberta do mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do animal racional. É a propaganda social, a propaganda radiofônica e a imprensa falada e escrita. Mas vocês são antissociais, são bichos mesmo. Parece que têm medo da sociedade ou são inimigos da sociedade. Estão fazendo ou procedendo como intrujões. Intrujão é aquele que chega em um meio, não obedece e nem respeita, porque não pertence ao meio. Quais foram os dias que já saíram para fazer a propaganda de porta em porta? Quais foram? Nenhum. É assim que estão respeitando? É assim que respeitam? É assim que obedecem? É assim que cumprem? Verdadeiros egoístas. Como querem contar comigo, o racional superior, assim desse jeito? Como querem contar com a imunização racional procedendo assim deste jeito? De maneira alguma podem contar comigo. De jeito algum. De forma alguma, pela falta de respeito. Como querem contar com o mundo racional procedendo assim desse jeito? Como querem contar com os habitantes do mundo racional procedendo assim desse jeito? De maneira alguma. Só se for para lhe torcer as orelhas, devido às faltas de respeito, consideração e atenção. Brincando com as verdades das verdades. Tem tempo para tudo de sobra, só não tem tempo para fazer a propaganda de porta em porta. Não tem tempo para tirar um dia, dois, três ou mais, que não fazem nada demais. Não tem tempo. É assim que você quer contar com a imunização racional? De jeito algum, de forma alguma. Morre e torna a voltar aí para sofrer. Você é um mal agradecido, é um ingrato, é um teimoso, é um rebelde, é um fingido. E por isso já foram chamados à atenção e continuam na mesma. A imunização racional não é coisa de brincadeira. É coisa muito mais séria do que você está pensando. Quem não é sério não respeita as coisas sérias. A imunização racional é para pessoas sérias e não para moleques. Moleque é que não respeita ninguém e não obedece ninguém. É preciso fazer divulgação mesmo, e não essa divulgaçãozinha sem repercussão de espécie alguma. Ficam aí esperando uns pelos outros. Cada um trate de si. Cada qual é responsável por si mesmo. Para este dever, não se conta com ninguém. Conta-se consigo mesmo. Cada qual tem a ver consigo e cada qual que trate de si. Não é ficar esperando uns pelos outros. Cada qual toma deliberação de si mesmo. Não é ficar esperando uns pelos outros. Está errado. Tem muitos aí com os livros nas mãos, mas não adianta nada. Vão morrer e vão nascer aí outra vez, na lama, para sofrer mais um pouco, para ver se são mais obedientes, se são mais respeitadores do mundo racional. Desde o primeiro livro que está lá, O Dever de Fazer Propaganda, e nos demais livros. Os católicos, os espíritas, os bíblias e os demais de outras religiões são respeitadores e obedientes nas suas seitas, nas suas doutrinas, nas suas religiões. E por isso, cumprem com o dever de fazer propaganda de porta em porta.